ZYJ 260, 970 kHz. Rádio Alvorada, ondas médias. Em ondas tropicais, ZYG 645, 4.865 kHz. Rádio Alvorada, uma emissora da Fundação Mater et Magistra. Estúdios na Rua Dom Bosco 145, Jardim Dom Bosco, Londrina, Paraná. A partir de agora, na Rádio Alvorada de Londrina, a Igreja e Você. A partir de agora, Alvorada na Política. A Rádio Alvorada e a Comissão Justiça e Paz da Arquidiocese de Londrina entrevistam os candidatos a prefeito de Londrina.